Clube 1, 660 AM, 96.7 FM. Rádio Clube Brasil. Conteúdo nacional e internacional, Rede Band News. Quem anuncia na Clube, vende mais. Mais, mais, mais. Complexo de comunicação do interior ligado 24 horas. São Paulo, Mato Grosso, Minas e Goiás ouvem a Rádio Clube de Ribeirão Preto pelos 10 mil watts de potência da ZYK 639, 660 kHz. O Brasil e o mundo recebem pela ZYE 955, onda curta de 15.415 kHz. Rádio Clube. Emissoras do Sistema Clube de Comunicação. Rádio Clube é mais você. Atenção, Transedec. Vamos lá que vai começar a baixaria. Chega animado, com sorriso pra te dar. Aqui na clube com padre Mineiro. Ai, gostoso. Seu jeito simples, bem brasileiro. Pode falar com padre Mineiro. Doido, rapaz. Seu jeito simples, bem brasileiro. Vamos falar com o padre Mineiro. Meu amor, olhe para aquela lente da verdade e me diga, você aguenta isso tudo? Só tá começando. Tá meio trem, quero. Chegando na estação, café com pão. Lá vem o trem de ferro. Chegando na estação, café com pão, farinha não. O trem da felicidade, quando vem traz alegria, quando sai deixa saudade. O trenzinho da alegria não se cansa de correr. É dia e noite, é noite e dia, é sol e chuva, é ventania. Volta, trenzinho, que eu quero me ver. Vixe Maria, já voltamos, já chegamos, já estamos aqui na Clube 1 com mais um programa alegre do compadre Dudu. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Bom dia para as crianças. Bom dia para os jovens. Bom dia para todo mundo de Ribeirão Preto, da região de todo o Brasil. Todo mundo ligadinho na Clube 1. Clube 1. É, trabalhando comigo na técnica, Vladimir Alba. Trabalha comigo na técnica, Vladimir Alba. Trabalha comigo na técnica também, Charles Brown. E quem trabalha comigo na técnica também é Luiz Paulo. Eu trem doido. Vamos tocando o barco, minha gente, até às 7 horas da manhã. O programa mais alegre do rádio. Programa alegre do compadre Mineiro, que é uma festa no seu rádio. Todos os dias. Até às 7 da manhã. Não tem pra ninguém. É o campeão de audiência. E aqui a gente toca modão. Toca música boa. Do jeito que o povo gosta. Só na Clube 1, viu? Só no programa alegre do compadre Mineiro, das 5 às 7 da manhã. Vamos começar com modão. Modão bonito. Modão animado. Pra levantar a galera. Ei, lasqueira, quem toca não é eu, não. Olha lá, ó. Quem toca é ele lá, ó. Vladimir Alba. Toca o modão aí pra levantar o povão, Vladimir. Porque na Clube 1 é só alegria. Música.